Tudo bem? Tudo ótimo, bora então continuar? Alô, você de Sagitário! Sagitário! Nesta quarta, você tem tudo para encher o bolso. O astral é ideal para fechar um bom negócio com a ajuda da família, descobrir novas maneiras de ganhar dinheiro por conta própria ou até receber uma grana que não estava esperando. Bom, se tem compromisso, vai valorizar a estabilidade no relacionamento. Ainda bem que a lua entra em aquário e traz uma leveza que contagia a paquera, né? Saia da rotina e faça algo diferente com emoção para animar as coisas. Beleza, Sagita? Capricórnio! Capricórnio, vai começar o dia esbanjando energia. Aproveite para resolver assuntos pendentes e tarefas que precisam da sua liderança para dar certo. Oh, mas nem tudo é perfeito nessa vida, né, bebê? À tarde, inclusive, reserva alguns desafios a lidar com concorrentes ou pessoas que podem bater de frente com você. Se está só, não pense duas vezes para iniciar uma conversa, mesmo que seja virtual, a parte da manhã, inclusive. É que depois, né, a lua se muda para aquário e sua possessividade ganha vida. Cuidado para não sufocar no mozão, hein? Essa é a dica, Capricórnio! Meninos e meninas de aquário, olha, no trabalho vocês vão chegar mais longe se agirem sem chamar muita atenção, viu? Comece amanhã costurando acordos e buscando bons resultados com dinheiro. Olha, ainda bem que a lua brilha em seu signo ainda hoje, trazendo uma dose extra de energia e otimismo, né? O romance também conta com boas energias, mas você precisa animar as coisas com o mozão, viu, meu cristalzinho? Confiar no seu carisma e dar o primeiro passo na conquista também pode trazer resultados melhores do que imagina. Vai lá, Aquário! Peixes. E você de Peixes? Oi, Peixes! O dia começa com novas oportunidades de viver experiências diferentes, de expandir os seus interesses e de dar aquele chega pra lá na rotina. Os amigos podem ter um papel de destaque hoje, mas talvez pinte rivalidade na área amorosa, hein? A lua entra em aquário, mais tarde pode trazer um astral meio intimista e reservado. Mas não se preocupe, viu? Demonstrações de carinho aquecem seu coração e se tem compromisso, vai ficar bom. A paquera pede mais investigação antes de embarcar num lance que parece irresistível. Abre o olho, cuidado, viu, peixes? E assim a gente termina o nosso horóscopo de hoje, prometendo voltar, lógico, amanhã, quinta-feira, aqui na sua rádio preferida. Forte abraço, beijos e até lá. Tchau! Você ouviu Horóscopo do Dia. Até a próxima edição. Precisa responder agora, tira um tempo pra pensar. Vou te fazer uma proposta, não sei se vai aceitar. A cena preparada, basta só você imaginar. Imagine a cena, nós dois é da cola. Corpo zoado, se encaixar no meu abraço sem nenhum problema. Imagine a cena, a gente junto no laço bem apertado. Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema. Imagine a cena, nós dois deitados com a se encaixar no meu abraço sem nenhum problema. Imagine a cena, a gente junto no laço bem apertado. Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema. Pensei, fui dormir, sonhei, já virou rotina. Passo de imaginando ter você na minha vida. Mas deixa eu te falar, não precisa responder agora. Tira um tempo pra pensar, vou te fazer uma proposta. Não sei se vai aceitar, a cena preparada, basta é só você imaginar. Imagina a cena, mas hoje tá corpo suado, se encaixar no meu abraço sem nenhum problema. Imagina a cena, a gente junto no laço bem apertado. Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema.

Valeu, meu querido. Vamos lá, 10 da manhã em 36 minutos, 991-637198. Vamos lá, tá bom? Vamos participar aqui, tá bom, gente amiga? Vamos lá, deixa eu mandar aqui um alô também pra turma boa que tá lá no Bacuri, é Gaceite e Companhia, é toda a turma legal aí, ligada aqui no show da manhã, aí no Bacuri, tá bom? É meu franquito, tá lá no Jatobá também, essa hora tá lá fazendo aquele almoço, né? Preparando aquele almoço bacana, tá aí ouvindo a gente aqui, né, meu amigo franquito? Valeu, meu irmão, bom dia pra você aí, tá bom, meu brother? Ótima manhã legal aí de quarta-feira. Beleza, olha só, que tem um que tá pedindo a música do Pepe Moreno, né? Pepe Moreno, Ronde Santos, deixa eu ver aqui. É, não solicitar aqui o nome, né? Deixa eu ver aqui, é o... Isso aí. É, peão de obra. Peão de obra, minha visão hoje tá ruim, viu? Rapaz, vamos dar um jeito aqui, tá? Deixa eu já colocar essa música daqui a pouco, ver se a gente já tem aqui pronto. A música do Pepe Moreno e o Ronde Santos, peão de obra. É um cantor também, né? É o segundo cantor da terra, né? Deixa eu ver, gente boa aqui. Meu amigo Léo, fala meu xará, grande Léo Sampaio, meu brother. Cadê o Léo Sampaio aqui? Tá, o Léo Sampaio tá ligado com a gente. Tá na sintonia aqui do show da manhã. Cadê o Léo Sampaio, hein? Vamos já, deixa eu preparar aqui rapidinho. Beleza, vamos já preparar aqui o Léo Sampaio aqui, tá bom? Enquanto a gente vai preparando, vamos aqui dos anúncios aqui, rapidinho aqui, a gente vai deixar aqui, preparar o áudio aqui do Léo Sampaio. Olha só, minha gente, vai ser bacana no domingo, lá no terraço da Flávia, né, nesse dia especial dos pais, dia 14, você não pode perder. Então convida o seu pai aí, enfim, a família para marcar presença desta data especial, né, uma data muito comemorativa para nós filhos e também para os nossos papais, né, para os nossos pais. Então aí, no dia 14, domingas, tem a festa lá no terraço da Flávia, tá? Especial dos pais, com a animação da Estrada do Guigué, tá? Início será às 16 da tarde, tá? Às 4 horas haverá também feijoada liberada, cerveja estupidamente gelada, gente bonita também, não vai faltar, tá? Então vai ser no final de semana, dia 14, tá? Lá no terraço da Flávia, essa festa aí, né, em comemoração ao Dia dos Pais, vai ser bom e com certeza você vai marcar presença, não é isso? Convido o papai também para prestigiar, tá? E também aqui mandar um alusão aí para a rapaziada lá no povoado Mata Fome, tá? Com mais isso, eu convido a todos aí para marcar presença da festa no dia 27, tá? De agosto, a animação cada por conta aí da Estrada do Guigué, tá? Haverá também feijoada liberada, tá? Cerveja gelada, vai ser muito bacana, e também segurança no local aí da festa, a festa que vai acontecer na Toca do Gato, dia 27 de agosto, então você não pode perder a organização aí da Comadre Socorro, que convida aí toda a região para prestigiar essa festa que vai ser legal aí, data 27 mês, esse mês agora de agosto, tá bom? Então você não pode perder. opa, já um, só uns acréscimos aqui, tá? Olha só, hoje tem aniversariante do dia, hoje 10 de agosto. Vamos ver que tá de nível hoje. Quem tá aniversariando hoje, tá de nível hoje, é o Flatson, Flatson Vaqueiro, né? Aí o nosso amigo Flatson hoje está trocando de idade, está aniversariando. É, e a sua mamãe aí, a Flávia, hoje está parabenizando aqui, é, o seu filho aí, o Flatson Vaqueiro, que hoje está de nível, está trocando de idade aí, tá bom? Vamos colocar aqui, tem uma mensagem bem bacana aí da Flávia, aí para o seu filho aí, o Flatson, aniversariante do dia. Vamos lá colocar já essa mensagem aqui da Flávia aí para o Flatson Vaqueiro, aniversariante. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, nesta data tão querida. Hoje é o seu dia, curta com alegria. Que Deus te ilumine a todo segundo. Nós todos te amamos, por isso desejamos toda felicidade. Aqui estou para te parabenizar por este dia. Feliz aniversário! Meu filho, aqui estou para te parabenizar por este dia. É um dia muito especial e importante para mim. Tenho muito orgulho de você e espero que continue sendo assim, sempre muito feliz e levando amor por onde você vá. Peço a Deus que esteja sempre ao seu lado, te dando muita sabedoria, iluminando todos os seus passos e te livrando de todo o mal. Te desejo toda a felicidade do mundo e que os seus sonhos e seus objetivos sejam alcançados o mais rápido possível. Quero te dedicar neste dia todo o meu carinho e dizer que estou sempre ao seu lado para te ajudar em qualquer ocasião. Feliz aniversário! Te amo, meu filho. Obrigada por ser quem você é. E tenha um feliz aniversário, com muita saúde, alegria e amor. Beleza, tá aí a mensagem bacana aí da Flávia pro seu filho aí, o Flávio Baqueiro aí, o aniversariante do dia. Vamos lá, 10h45, 15 minutinhos aqui das 11 da manhã, deixa eu ver aqui, é, tem mais participação aqui do VIT. Olha só, a Deusa, tá ligado aqui no show da manhã, na Rua da Capivara, ela quer ver aqui três músicas, tá? O som legal do Zezé de Camargo Luciano, Tanto Pra Dizer, é, e Leonardo, tá? A música Deixaria Tudo, e o Valdeci Aguiar, é, vai dar tudo certo, é o hino, tá? Pede somente pra curtir, pedido aqui da Deusa. Vamos agora pro grande Léo Sampaio. Ei, Léo Sampaio, meu querido, bom dia, meu irmão. Olhando para o céu. Tanto... Beleza, tá aí meu amigo Léo Sampaio, já iniciou cantando, né? Tanto não chorar, lembrando a falta que você me faz. Já não sei mais quem sou, não sei pra onde vou. Até no vento ouço a sua voz. Se for preciso eu vou até o fim do mundo pra ter você de novo só por um segundo. Se ainda lembra do que a gente fez, faz amor comigo outra vez. Valeu, Léo Cid. Grande Léo Sampaio. Valeu aí, meu brother. Idiota aí, meu parceiro, com Eduardo Costa. Que sofrimento é esse? Tá certo. Beleza, meu amigo Nelson Bai, que sofrimento é esse, né? É, você não tá sofrendo não, né, meu amigo Nelson Bai? Qual é a música aí? Vamos ver aqui, isso aqui. Arrochinou aí, Nelson Bai. A saudade já fez calo no meu peito. Já tentei te esquecer, mas não tem jeito. Quando cai a madrugada é bem pior. Meto a cara na bebida e durmo só. Que sofrimento é esse? Que vida bagunçada. Sem ter você comigo, alegria fachada. Que sofrimento é esse? Mas que amor bandido. Sem ter você por perto, não faço nada certo. Se eu sou mais um perdido. Muito bem. Valeu, nosso pai, meu brother. Oferece aí pra alguém. Bom dia, meu parceiro Léo Silva, rapaz. Quero pedir uma música aí de Mário Zan, se ainda lembra. Beleza. Quero oferecer pro meu amigo Coxa de Pipira, lá no Alto Bonito, meu parceiro. Grande Edivaldo. O homem tá duro, Ele vai arrumar uma namorada aqui na aldeia, meu parceiro. Vai. Tá conversando com as meninas aqui, vai dar certo. É, Mário Zan, mano. Esse aqui, ó. Olá, meu amigo Nelson Bai. Cadê aqui o meu amigo Nelson Bai no canto mais? Vamos lá aí, meu amigo Nelson Bai. Tá certo. Aí é essa aqui, né? Olhando para o céu, tento não chorar, lembrando a falta que você me faz. Já não sei mais quem sou, não sei pra onde vou. Até no vento ouço a sua voz. Se for preciso, eu vou até o fim do mundo pra ter você de novo só por um segundo. Se ainda lembra do que a gente fez, faz amor comigo outra vez. Adeus da Rocha, né? Se ainda lembra, muito bacana aí do Mário Zan, a pedida aqui do Léo Sampaio, é, a música Se Ainda Lembra com o Mário Zan Rocha, tá ok? Valeu, meu Léo Sampaio, aguarda aí, meu querido, tá, vamos já tocar essa música pra você aí, tá? Se Ainda Lembra, é, música bacana aí com o Mário Zan Rocha, é, tem também aqui a música com o Eduardo Costa, tá, dedica pro Coxinha, Grande Coxa de Pipira, o Edvaldo Lima. Meu amigo Nelson Bai, vamos já colocar uma coisa pra você aqui, tá bom? Olha só também aqui, tem a Fernanda, tá ligado com a gente, ligadinho aqui na Mais Ouvido, ouvindo a programação aqui pelo aplicativo da rádio, é, tá ligado aqui no Show da Manhã pela internet, tá bom? A Fernanda parabenizando aí o seu sobrinho aí, o Fladson, aniversariante do dia. Olá, Léo Silva, bom dia. Eu quero parabenizar hoje meu sobrinho Fladson, né, que hoje tá trocando de idade. Eu desejo muita saúde, muitos anos de vida e sucesso para ele. São os votos de sua tia Fernanda. Muito bem, beleza. Tá aí a Fernanda, sua tia Fernanda, para o seu sobrinho Fladson, aí o aniversariante, tá? Aí o áudio aqui da Fernanda parabenizando aí o Fladson. beleza, legal aí a Fernanda, o Gago dos Miranda aí, ouvindo a gente aqui, tá bom? Vamos lá, vamos curtir a música, a pedida aqui do Léo Sampaio, ó, quer curtir esse som legal aqui, tá bom? Vamos curtir a música com Mariozan Rocha, tá? O som legal aí do Mariozan, se ainda lembra, e também a música com Eduardo Costa, que sentimento é esse, tá? Férias por Coxinha, seu amigo Edivaldo, forte abraço, meu amigo Edivaldo, gente boa, alôzão da você, tá bom, meu amigo Edivaldo? Bom dia, ótima manhã, legal, ótima manhã, bacana. Falando meu amigo Edivaldo, tem uma mensagem aqui do meu amigo Edivaldo, né? Tem uma mensagem de áudio aqui do meu amigo Edivaldo. Beleza, tem que ir, vamos lá, meu amigo Edivaldo. Vou colocar agora o seu áudio aqui, tá bom, meu querido? Grande Edivaldo Lima, meu amigo Edivaldo, coxa de pipira. Fala aí, meu querido, bom dia. Vamos colocar o áudio agora, tá bom? Tá ligado também com a gente aqui pela internet. Meu amigo Edivaldo Lima, o famoso coxa de pipira, né? Vai lá, meu amigo Edivaldo, rapaz. Vamos lá, vou já colocar aqui o áudio aqui do meu amigo Edivaldo também. Ele que ontem, né? Tava lá na praia, lá na capital maranhense, São Luís, curtindo aí, né? Ontem, aí o meu amigo Edivaldo tava aproveitando aqui, né? Tava aproveitando ontem, bacana. Esse meu amigo Edivaldo é o cara, né, meu amigo nosso pai? Meu amigo Edivaldo não é fraco, né? Ontem tava aproveitando aí, a terça-feira, aí São Luís resolveu aí lá na Mirante, né? Lá na Mirante, né? Na Mirante FM, lá na Lagoa da Jance. Visitar aí o grande Domingo Ribeiro, jornalista aí da Mirante. Fala aí, meu amigo Edivaldo. Bom dia, Léo, bom dia, senhor. Galera, é o programa de reggae aí. Beleza, programa de reggae, né? Eu tô mandando pra galera aí do Aldeia do Aldinho, que tá mandando aqui, é o Coxa de Pipira, Domingo Ribeiro. Grande Coxa de Pipira. Eu tô ouvindo teu programa aqui, rapaz. Manda um alô pra galera do Aldeia do Aldinho, que tá mandando aqui, é o Coxa de Pipira. Beleza, meu coxinha, esse homem é falado demais na Mirante, né? Grande Coxa de Pipira. Vamos curtir a música aí? Tá bom, Coxa de Pipira. Essa música aqui o nosso amigo Léo Sampaio dedica, oferece pra sua pessoa, tá bom? Dedica pra você aí, ó. Mariozan Rocha, se ainda lembra. Olhando para o céu, tento não chorar, lembrando a falta que você me faz. Já não sei mais quem sou, não sei pra onde vou. Até no vento ouço a sua voz. Se for pra si, eu vou até o fim do mundo. Até você de novo, só por um segundo. Do que a gente fez, faz amor comigo outra vez. As noites de amor, como esquecer? E os sorrisos bons com você. I'm a gente fez. Faz amor comigo outra vez. No carro, na loja, na sua cozinha, onde você estiver, no ar, Show da Manhã. Show da Manhã. Sem querer você saiu da minha vida. Já não tem explicação a sua ida. Suas juras de amor foi tudo em vão. Você machucou demais meu coração. A saudade já pescava no meu peito. Já tentei te esquecer, mas não tem jeito. Quando cai a madrugada é bem pior. Mesmo a cara na bebida do sol. Que sofrimento é esse? Que vida bagunçada. Sem ter você comigo, alegria fachada. Sem ter você por perto, não faço nada certo. Sou só mais um perdido. A saudade já pescava no meu peito. Já tentei te esquecer, mas não tem. A cara na bebida e do sol. Que sofrimento é esse? Que vida bagunçada. Sem ter você comigo, alegria baixada. Que sofrimento é esse? Mas que amor bandido. Sem ter você por perto, não faço nada certo. Só mais um perdido. Que sofrimento é esse? Que vida bagunçada. Sem ter você comigo, alegria é fachada. Que sofrimento é esse? Mas que amor bandido. Sem ter você por perto, não faço nada certo. Sou só mais um perdido. Sem ter você por perto, não faço nada certo. Sou só mais um perdido. Perdido. Mesmo tanto pra te dizer, levou e trouxe de volta pra mim. Quanto tempo já passou e aquele seu olhar não mudou? Ainda sabe me prender, seu amor não deu mais pra esquecer. Eu nasci só pra te amar. Xanana, nana, nana. Xanana, xanana, nana, nana. Ha, ha, ha. Quanto tempo já passou? Aquele seu olhar não mudou. Ainda sabe me prender, seu amor não deu mais pra esquecer. Nasci só pra te amar. Xanana, nana, nana. Xanana, xanana, nana, nana. Ha, ha, ha. Xanana, xanana. Fantasia, nada tem.